pode imediato por necessário. Ok, após o tráfego na curta autorizado, Anel, mantém 90 metros. Ali mantém após o tráfego na curta, 90 metros. Sim, Salvador, Papatango, Novembro Henrique Marques, Serenal Tatuana, do Jogo Campo. 7, Novembro Henrique Marques, autorizado final, zona 7, após a terceira milha fora, QNH 1012. Autorizado final, zona 7, 1012, reporta na terceira milha, Novembro Henrique Marques. Se mantém a Quebec, Mike Acosta. Passou externo, embaixo travado o Rio. Sente, agora pista livre. Rio 989. Bom, 649, aguarde por gentileza, temos dois tráficos que irá passar a cauda. Guardando 649. Libere direita na 219. Direita na 219, 925, cumprir. Ou 9063, vento 060 graus, 07930, decolagem no zero. Iniciando 9063. Azul 4234, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Taxiway Índia. No ponto de espera, chame Torre em 1 8 6. Livrou a pista, bom dia. Azul 4234, informa altímetro 1012. Gol 9251, bom dia. Livrou a pista. Gol 9251, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Antes Juliette. Gol 9063, decoladas 38, controle 199, décima 8. 198, obrigado, bom dia. Ok, tem um tráfego pro pouso, Mike Acosta, mantém a posição. Novembro aqui, Mike, livre pouso, 97, vento 070 graus, 0619. Livre pouso, cabeceira, 07, na rua, para o tráfego. Gol 925, táxi da Juliette. Mantenha a posição, gol 9251, por gentileza. Mantenha a posição, essa Juliette. 35384, táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Gente, pátio 3, tomara ingressando. Solo. Gol 9251, após a passagem do Embraer Azul, ingressa Juliette, 08, portão, gol 9251. E após o Azul, Juliette, posição 8, 9251, preto. Rio 9811, táxi via Alfa, reportando o táxi Juliette. Alfa, reportaria antes da Juliette. Trip 5384, dá passagem ao Boeing da Gol, ingressando agora no pátio. Após o tráfego, segue seu táxi em frente, Índia, até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera pronto, 2086, altímetro no zero, no 2. No zero, no 2, se der passagem da aeronave, da Gol. Ponto de espera, dona 0, 1186, torre, tempo 5384, boa. Gol no

Trip a mim, mantenha na zero. Qual o Salvador é o Mike Yankee Kilo? Sou em Salvador. Diego 092 estabilizado, X-Ray da 10. Continue agora a pista livre, gol 1092. Aguardando pista livre, gol 092. Azul 4234, decolar 242, transfere controle, 199, décima 8. 198, boa tarde. Bom dia. Gente, mas quem que aquilo aguarde? Aguardando. Mike é aquilo ao solo? Positivo, né? Escuta, Mike é aquilo. Mike é aquilo, inicia o pushback e o deslocamento até a saída do pátio 3. Aguardo autorização para ingresso no pátio 1, o Mike é aquilo. Ok, liberado até a saída do pátio 3. Será autorização. Na 092, check trem, livre pouso na 0, vento 070 graus, 07 mais. Livre pouso no 0, trem baixar travado, com 092. Trip 5384, decolado às 44, controle em 119, décima 8. 119, décima 8, trip 5384. 1649, 3 horas e 5 minutos, alternando Aracaju. Sucesso, o POB para o destaque. Voo no 1649, confirme o POB, por gentileza. Voo no 1649, autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via Taxo Índia. No ponto de espera pronto, chama a torre, 108, meia dúzia, o altímetro no zero, no 2. Taxi via Índia, no ponto de espera, meia dúzia, 649. Dia 1649, com espera da 1-0. Gol no 1649, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, 1649. Gol no 092, não são as 46, direito no 219. Direita, 1219, gol 0492. Salvador, bom dia, gol 092. Gol no 092, autorizado táxi via Taxiway Alpha, reporte antes da Taxiway Juliette. Taxiway Alpha, reporte antes da Juliette, gol 092. Gol no 649, autorizado a decolagem no 0, conta 040 graus, 0619. Livre decolagem, no 0, no 1649, decolaram os 49, controle 199 decimal 8. 098, no 649. Tá 3179, aguarde para autorização. Guardando 3179. Oi Salvador, bom dia, seu nome é 225, 3 dos termos, estabilizado. Bom dia, seu nome é 225, informe quando baixar do trabalho que negar 1002. Ok, vamos lá, 225. Voo 1092, autorizado ingresso na Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 1092. Baixou e travou o ângulo externo, saneamento 225. Saneamento 225, livre pouso na 0.040 graus, 059. Pouso autorizado com saneamento 225, não na 0. O Mike Yankee Kilo, autorizado ingresso pátio 1 até o portão 02, agilizando a medida possível. Ok, Mike Yankee Kilo, agilizando até o portão 2. Papa Triplo Romeo Golf, agora de cópia, confirmando o nível inicial. 220, ciente, agora de cópia. Tá 3179, pronto para cópia? Prossiga, 3179. Tá 3179, autorizado até Guarulhos, nível 340, decola da pista 10, curva à direita, saída da Leda Bridge, após Bridge intercepta Upzu 10, SMAP, após segue conforme plano de voo, aciona 5570, frequência do controle 1119.8. Tá 3179, autorizado para Guarulhos, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita, na Dael, Leda Bridge. Intercepta Upper Zulu 10, SMAP, Awake, Maricá, Upper Zulu 44, Nilza. Locado 5570 e o controle em 198, tá 3179. Tá 3179, cotejamento correto, reporte para pushback e acionamento. Portaremos 3179. Ah, na porta, você é 6262. Ligado na Fox Trot, você é 6225. Hoje é 6225, autorizado táxi via taxiway Alfa, reporte antes da Juliette. E a Alfa reporta em 2 metros, 6225. Mike Eco Delta, Salvador Manati, 1000 pés, altitude, decola da 17, primeira curva à direita, corredor Axé. Aciona 0125 no transponder, controle 119.8, Mike Eco Delta. Correto, cotejamento, já tem informação do PLB? Mike Eco Delta, aproximadamente táxi 2, 108.6, bom voo. Papa Triple Romeo Golf, pronto, cópia. Papa Triple Romeo Golf, Salvador para Sierra November Mike India 220, plana Yankee a 120 milhas de Salvador, cancela, prossegue visual, decola da pista 35, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, após direto 5547, eu transpondo, eu controlei 199, décima 8, papá, triplo Romeo Golf. Apenas confirmando o plano Yankee, a 120 milhas de Salvador, cancela e prossegue visual. Correto, já tem informação do PB? Operacionamento táxi à torre, 108 meia, bom voo. Washington 6225, ingressa Juliette, 01 no portão. Ingressa na Juliette, no portão 01, 6225. Estacionamento da 3179. Da 3179, meia dúzia, portão, coordenação aqui, se solo é para o táxi. Portaremos, 3179. O Mike Yankee, quilo centro do reboque sinalizado do portão 02, até a próxima. Até a próxima. Torre de Salvador, Azul, bom dia, Azul 4299, LS 10. Bom dia, Azul 4299. Continue a aproximação, então, quando baixar de travar. Mega 1002. Será. interno, baixada travada, azul 4299. Livre pouso, azul 4299, vento 090 graus, 0629. Livre pouso, 4299. Para o táxi tá 3179, 214 a bordo, alterna Galinhão, 3 horas e 56. Tá 3179, autorizado táxi via parte principal Índia, reporte no ponto de espera. Chame TUI em 118.6, o transponder. Correção, QNH 1012. Cliente da 3179. Quatro 299 na sala 03, direito na 219, vai levar. Direito na 219, azul 4299, bom dia. Prossiga. Não vai decolar, mas segurada, confirma. Sim, sim. Meu nome é Golfo, livre treinamento. Confirma, por gentileza, se é trem. Ok, ciente. Sou Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 4299. Torre Salvador, tá 3179, bom dia, ponto de espera da 1-0, pronto. Bom dia, 3179, além da cola 1-0, vento 060 graus, 059. Além da cola da 1-0, tá 3179. Alfa Julieta, azul 4299. Azul 4299, ingressa via Juliette, portão 09. Informe que seguirá a viatura Follow-me a partir do través do portão 08. Afirmativo. Gente, autorizado até a papá. Chama para ingresso, meu irmão. 3179, decolada 07. Transfere controle. 1199, destino 8. 198, boa. Aguarda, meu irmão. Romeu Golfo, autorizado ingresso, cabeceira 35, reporta pronto para decolagem. Ô, Paulo Gol, 1887, bom dia. Gol 1887, ciente da informação até? Afirmativo. Gol 1887, aguarde para cópia. Guarda, 1887. Salvador, vai ter o bandeiro 35297, gente da Hotel. Aprova para o Guarani. 60 graus, 0629. Compro o vestido da mão, motorizado de decolagem. O Romeu, Romeu. Romeu Golfo, decolada 09, transfere controle 199, decimal 8, tá regresso. 198, obrigado, até daqui a pouco. 7 é o solo? Prossiga. Informação em curso agora, Índia. Não há necessidade de escutar. As únicas alterações foram a temperatura, que agora marca 30 graus, e o vento, que marca 060 graus com 07 nós. Pronto para cópia? Voo no 887? Ok, 887 está ciente da... das modificações da informação Índia, da pronto para cópia autorização. Voo no 887, autorizado Recife, livre voo 370 via Upper 58. Decolta no zero, primeira curva esquerda. Destino saída Puca, transição Caju. 5001 no transponder, o controle 199.8. Autorizado Recife, 370, Upper 58, da pista 10 para a esquerda. Puca, Aru, 5001, 198, voo 187. Gol no 887, confirmando saída, Puca, Jamo, Aru. 7, Puca, Jamo, Aracaju, gol 887. Gol no 887, cotejamento correto, reporte para pushback e acionamento. Amara, obrigado aí pela atenção da... ter informado as notificações da... do ATIC, obrigado. Ciente, gol no 887. Salvador, bom dia, gol 9023, cliente da Índia, autorização para a CUM. Gol 9083, Índia confere, aguarde para autorização. Aguardando para autorização, gol 9083. 887 na posição 8, puxe bem questionamento. Gol 1887, coordenação equipe de solo, reporte para o táxi. Eu chamo na táxi, 887. Salvador, TAM 3304, passando em Índia Serra. TAM 3304, bom dia, check train, livre pouso na 0, vento 060 graus, 079. Livre pouso, baixado e travado, TAM 3304. Vamos para a cópia, gol 9083. Gol 9083, autorizado até Confins, nível 360, decola da pista 10, curva à direita, saída da El Leda após posição bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, segue conforme plano de voo, aciona 5010, frequência do controle 199.8. Utilizado com o CIS, nível 360, cola da 10, cruza à direita, da El Leda bridge, Upper Zulu 16, nota conforme plano de voo, 5010, responde. E controle 198, voo 9083. Gol 9083, cotejamento correto, reporte para pushback e acionamento. Pode olhar quando for o 9083. Papatango, Vitor Golf Eco, informação Índia, aguarde cópia. Vitor Golf Eco, confirme pátio e a pista que decola. Andrés 304, na sala zona 7. Direito no 219, Branco. Direito no 219, até 3304. 4 na sala. Gol 1887, confirme PLB. Aí, a bordo 12. Gol 1887, confirme PLB, por gentileza. 26026. Sente gol 1887, autorizando o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio Uno e Taxiway India. No ponto de espera pronto, 1086, torre, altímetro no zero, no 2, bom voo. Ok, táxi 1086, torre, obrigado, bom dia. Só para sua informação, homens realizando corte de grama na lateral direita da Taxiway India. Ok, sim, aí precisa dar uma aumentação. Muito Salvador, TAN 3304, livrou a pista. TAN 3304, táxi via Alfa, reporte de Taxiway Juliette. Livre táxi Alfa, reportará Juliette, TAN 3304. TAN 3304 da passagem ao Boeing da Gol, que se dirige ao ponto de espera, após o tráfego ingressa Juliette, 04 ao portão. Sim, após o tráfego da Gol, ingressa Juliette para o portão 04, TAN 3304. Gol 1887, bom dia, aproximando o ponto de espera, tá pronto. Bom dia, 1887, além da cola no zero, vento 080 graus, 0629. Livre a linha e decolar, então no zero, gol 1887. Rio 989 para autorização 3. Rio 9811, ciente da informação. Informação Índia, aguarde para a cópia. Papatango Vitor Golfeco, pronto para a cópia? Tango Vitor Golf Eco, autorizado Brasília, nível 080, decola da pista 17, primeira curva após decolagem à direita, saída Arbore Lessa, após direto fito, após conforme plano de voo, aciona 5006, frequência do controle 119.8. Para feedback acionamento. Vitor Golf Eco, cotejamento correto, tem informação do PLB? Salvador, bom dia, o Xanar 6312, final da 10. Oi. 6312, aqui trem livre pouso, pista 10, vento 060 graus, 079. Chamada quando embaixo travado ou Xanar 6312. Tu confirma com o reporte para táxi? Ana 219. Gol 9033 para estacionamento. Aí embaixo travado, Oxaner 6312. Sente, Oxaner 6312, livre pouso 10, vento 060 grau 079. Livre pouso Bota na papá, Vitor Golfeco. Autorizado ingresso, volta para o protocolo de cabeceira na 7. Vitor Golfeco. O Xanã 63, 1-2, no Salas 27, direito, no 219. 329, Xanã 63, 1-2. O Trip 5217, Antônio Salvador, bom dia. Bom dia, Trip 5217, continue e informe quando baixa do travado. Que nega 1-0, no 3 agora. No padrão 1-0, no 3. Está estabilizada no LS, tem o campo à vista. Chamará contra o embaixado de trabalho. Pois autorizado táxi via Taxway Alpha, reporte antes da Taxway Juliette. Alpha, reportante Juliette, 6312. Gol 9083 para o táxi com 090 a bordo, 2 horas e 58 até na Campinas. Trip 5217, passou Simba, baixado e travado. 5217, Trip. Autorizado pouso 10, vento 050 graus, 049. 5217. No ponto de espera, chame Torre em 118, decimal 6. Taxia ainda para o ponto de espera da 10. Ponto de espera do Rio 186, é gol 9083. Gol 9083, só informando altímetro 1013. 1013, gol 9083. Alô, Salvador. Boa Xanã 6225, com informação Índia, 320 para Brasília. O Xanã 6225, aguarde para cópia. Gente, aguardando, 6225. Rio 9811, pronto para cópia? Afirmativo. Rio 9811, autorizado para Fortaleza, nível 310. Decola da pista 1-0, primeira curva após decolagem à esquerda, saída Momo, transição Froti, após Upzulu 1-9, segue conforme plano de voo, aciona 5-0-1-5, frequência do controle Salvador 1-9-8. 3-1-0 autorizado, decola da 1-0, curva esquerda, Momo Froti. 5015, transponder 1198, após o 98. Rio 9811, cotejamento correto, reporte para pushback e acionamento. Afirmativo, iremos reportar, estamos prontos para o acionamento de um dos motores na posição e posterior pushback. Hoje na 6312, ingresso Juliette 05 Portão. Ingresso Juliette para o número 5, Oceaner 6312. O Rio 9811 confirmando a intenção em acionamento da posição e posterior pushback. Afirmativo. Ciente, reporte quando pronto para o pushback. Cinco dois 1-7, no salas 3-1, direito, no 219, vou liberar. 1-2-1-9, 5-2-1-7. Salvador, bom dia, tempo 5-2-1-7, vai na sua escuta. 5-2-1-7, autorizado táxi via Taxway Alpha, reporte antes da Juliette. Juliette, leve táxi da Alfa, porta da Juliette, 5217. 3859, continue agora a autorização para o pouso. Reporta quando baixar é travado. Quartarata 3859. Batango, Vitor Golf Eco. Decolado 32, controle 199, decimal 8. Decimal de 8, Eco. A sua saída, então? saída Arbor, Oceanair 6225. Sente Arbor, graças. Baixada e travada, TAN 3259. Continue agora a pista livre, 3859. Pista livre, pouso, TAN 3859. Aguardando pista livre, TAN 3859. Ah, tá ok, então aguardando pista livre, TAN 3259. Gol 9083, vai. Livre pouso, na 0, vento 070 graus, 049. Mantenha a prova até 2000 pés. Livre decolagem, dá 0, mantenha a prova da pista, não copiou o gol 9083. Mantenha o eixo de decolagem até 2000 pés, o gol 9083. Mantenha o eixo até 2000 pés, gol 9083. Paulo Salvador, tempo 5217, nossa próxima é Juliette. Trip 5217, autorizado ingresso na Juliette para o pátio 3. Autorizado ingresso na Juliette, pátio 3, trip 5217. Para o pushback, o Rio 98. Um 3859, livre pouso na 0, vento 060 grau, 059. Livre pouso, pista na 0, tá? 3859. Nove oito no solo? Não, escuta. Coordenação aqui de solo. É, após o estacionamento do ATR da Trip, neste pátio, inicia o pushback. O 5, imagina, o Rio 9891. Aqui, após passar o Chanel 6225, pronto para cópia? Primativo. Batido, 6225. O Chanel 6225, autorizado Brasil.